2020. Autorizado ILS para 2 mil pés, azul 2780. Libera da restrição, ITAP? Está livre, 2780. 80. TAM 3663, Ramo de Recife agora, 1251, no alterno, 1-3395, TAM 3663. Chama na Recife, o TAM 3663, bom dia, bom trabalho, senhor. Bom dia. TAM Tango Delta, informe indicado. 40 agora, já. Tem condições de manter até próximo de Duna, na velocidade? Escolhi Salvador 648. É 48, desce 06200, reduz velocidade para 250 nós e a chegada mais. Sim, 648, 320. Tudo em alfa, 1295, já estamos do Bernardo. Terra Tango Delta, desce para 2010, com 1020 autorizado LS, livre das restrições em TAP. Terra Tango Delta. 1020 autorizado LS, já presente TAP ou... Você para sequenciamento, Terra Tango Delta, vou na PRO 40, né, só PRO autorizado LS, 040. 040 autorizado LS. 3859, tráfego 12 horas, sentido contrário, 15 milhas. Alfa Tango 72, cruzando agora 6 mil pés e deixando para 2 mil. 109, isso é o tráfego, 3259. Tango Eco Delta Foxtrot no solo aos 38, aí ele está? Afirmativo, senhor. Autorizado, táxi até ele está, frequência livre estacionar. Tenha um bom dia, Delta Foxtrot. Bom. 6, ajustando 021. 4 mil pés, 1021, agora na 643. Tango Zulu, autorizando linha na etapa 00, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, nossa. Salvador, 02, 02, mantém a posição. Mantém a posição, 02. 02, cruzamento autorizado, pista 028. Após o cruzamento, para ingressar na Taxi Alfa, chama o solo 21 nesse momento. Aqui é para o cruzamento 028, para ingressar na Alfa, chama o solo 029. Bom dia, obrigado. Bom dia. Muito obrigado, bom dia. Já estamos no... Salvador, azul 2780, estabilizado o localizador, 10 milhas. Sobe 090, voa Conde, Juliette Tamuzulu. 90, vai voar Conde, Juliette Tamuzulu. 3859, chama Recife, 288, alterno 1260, 3859. 3862260 com Recife, 3859, para trabalhar. Solo Salvador Azul 2714, pushback acionamento, 4 Romeo. O Alex 02 Pro Alfa, Juliette Índia, Ponte Cardano 0 Toy, 198-195. Sente Alfa Juliette Índia, Ponte Espera, chama a torre 118-95, Alex 02. Azul 27 no 4, autorizado, push, boa táxi. Chama táxi, 27 no 4. Delta Fox, pronto, copo. Autorizado, Salvador, Salvador, o número PES, corredor axé com curva à direita após a colagem da 97, controle 120.8, aciona 0132, Zé Cota Fox. 12780, checa bem, pista 0, ponto autorizado, vento 120 graus, 109. Gente, trem baixavado, azul 2780. Localizador da 10, Serra Tango Delta, completa a final, chama a torre 118 mais 5. Número 648, 2000 pés, autorizado LS, ajuste no 021. 2000, autorizado LS, ajuste no 021, no voo na 648. Papa, o meu Serra Tango Delta, reporte marcador externo, vai estar travando. Papatão Eco Delta Fox Trot. Tá acionado já no pátio 5, eu pronto pro táxi. Não, tem interseção, chama para ingresso. Chama ingresso. Azul, solo Salvador Azul 27 no 4, pronto para o táxi. Está com meia borda, autonomia 5 horas e 25, alternando palmas. Azul 27 no 4, autorizado táxi, vem ainda. Ponte Paradão 102, 198-195, Negão 1020. Pátio Índia, a torre 1895, Ponte Paradão 90, 714. Está com broda rotatória para pouso em Salvador. Objetivo, patrulha 04, assinado 1515. Afirmo. Pastor externo, Papa Rodrigo Serra, Tango Delta, Marechal de Salvador. Gente, Papa Romeu, Serra Tango Delta, continua a aproximação, acho que estão 0 mil. Agora vai dar Azul 2780, solo aos 46, libere pista à direita via taxiway Eco e chame solo Salvador 121 nesse manobre. 1219, direita na Eco, azul 2780, bom dia. Bom dia. Salvador, patrulha 04. Patrulha 04. Deslocamento autorizado até através do norte da torre de controle pelo setor norte do aeródromo. Aguarde final para o pátio militar na bandeira. É o setor norte, aguardando para o pátio militar, o 04. Até a vertical de Lauro de Freitas, então, ok? Autorizado até a vertical de Lauro de Freitas, aguardando a autorização pouso direto no pátio 4, sem interferência com o eixo no 0. Até Lauro de Freitas, 04. Sierra Tango Delta, chega o trem, pistão no zero, pouso autorizado, 140 graus, 111, nós. Tudo pouso, Sierra Tango Delta, baixar a travada. Oi, Salvador, azul 2794, ponto de espera da 90, agora na sua escuta, pronto. 712, mantém o ponto de espera, 2794. Espera, 2794. Solo, Salvador, azul 2780. 70, quilobate 3, fica atento de sinalização no pátio. Quilobate 3, tem sinalização. Balizador 6848 completa a final, chama a torre agora, 11895. 1895, obrigado, boa. Gente, a linha decola quando autorizado, inicialmente olhar e manter, pito no zero. Ele mantém então, o 02. Meu Sierra Tango Delta, solo 48, libere pista direita via taxi Delta, chame solo Salvador 219. Oi, Salvador, bom dia, eu vou na 648 e LS, pista na 0. Pronto, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda pista livre, igual na 648. Flip 02, vento 130 graus, 089, pista no 0, decolagem cruzada. Patrulha 04 presente direto, pátio militar da base aérea, oito eixo no 028. Aeronave com procedimento decolagem, hein? Assente direto, pátio 04. Número 48, formação de tráfego à esquerda, temos um helicóptero, um Bell 407, aproximando para o pátio militar da base aérea à esquerda do eixo pico no 0. Sem interferir a aproximação, continua agora de pistoleta. Aguarda pista livre, o nome é 4. Eco Delta Foxtrot, esquerda via pista, taxa autorizada, é patinada de pronto. Patinada de pronto, Fox. E48, pista no zero, pouso autorizado, 140 graus, 109. Livre pouso, pista no zero, o nome é 48. Decolando 50, chama o controle 20, décima 8, da volta. Chama o controle 208, correto 02, até. Eu tá aí, transição ótima, aguardando coordenação. Ótima guarda. 02. Limpo 02. Contato radar na decolagem, sobe 055. Até o 055, olho para 02. Eu vou direto para a área, olho para 02. Ok, sente, direto entrou na área o Unit 02. O Azul 27 no 4, ele é manter a pistola dela. Ali mantém 27 no 4. A plataforma está aliada e pronta. Voo no 648052, libera direita via Foxtrot 121, decimal 9. 219, 642. Delta Foxtrot, vento 30 graus no 09, após decolagem, número PES, à direita no axé, livre decolagem. Pronto, iniciado. 2714, azul, decolagem autorizada, pista 10, vento 30 graus no 09. Linha, decola, azul, 27 no 4. 065, pronto, quanto? Afirmo. Autorizado, Guarulhos, via Bezulu 110, nível 360. Saída da L, transição módica, com curva direita após decolagem. Transponder 5512, curva 065. E autorizado São Paulo Guarulhos, 360, conforme rota Peresolo 10, decola da 1-0. Tael, curva direita em transição ótima. 5512, será o transponder. Você jogou 2065, estamos no portão de número 10. 2065, correto, na porta Pushback. Tá, valeu, obrigado. Azul 27 no 4, decolado 5-3, chame controle, Salvador, frequência 208, boa viagem. 208, 27 no 4. Passar a sala da barra, ó. Controle Salvador, cordial, bom dia, Azul 27 no 4, perfil da Momo, WhatsApp. Momo Cogbo. Sobe 1 no 60, via saída Momo. Momo, 27 no 4. Senhor, pro Azul 27 no 4, não vai cumprir restrição 15 milhas do VR de Salvador? Solicita liberação, se possível. Confirma, senhor? Liberado, sobe no 60. Liberado, subindo pro 60, 17 no 4. É, tá ligado. Chama a Lima de uma Fox, bom dia, confirmando 485-87. Lima de uma Fox, Felizardo Serra, 9M. Rota conforme o plano, direto, IDC, nível 200, decola a pista no 7, curva à esquerda, sai da Momo, Cogmo, após direto conforme a rota. Plano Yankee, controle 120.8, aciona 5466. Correto, confirma PB autonomia, Lima 9 Fox. Sim, acionamento táxi, torre 1 no noite, 195, Lima 9 Fox. Voando na proa 210, cor de teto, ilha da Foz, poderia voar na proa de Pelô? Minha proa? A posição Pelô, Papá Eco Lima, Ota. Voz voa bom, aqui no 621. 621, voz bom, obrigado. Passando através do Parada Barra, Eco Delta Fox. Eco Delta Fox. Se isso daí for errado, você vai ser livre de coordenação local. Chama retorno. Só. Lico 02, controle. As coisas. Ingressa agora na área, tem frequência livre, chama retorno. Que frequência livre ou orientador? Chama 63 o Nuno para o táxi, Uno 62 a bordo, 5 horas e 20, alternando Carel. Chama 63 o Nuno, autorizado táxi Índia, Ponte Paredão no 0, torre, 1-8-195, Kinegão no 0-2-0. 0-2-0, à direita Índia, Ponte Espera 1895, 63 o Nuno, obrigado. Papa Lima, Lima Foxtrot, autorizado acionamento, chama para o táxi. Salvador, esse 963 Uno 1, ponto de espera da Uno 0 pronto. Puxa, 963 Uno 1, bom dia, autorizado, olhando a colapso 0, vento 140 graus, 109, ajude altinho do 020. Bom dia, Nicola 0020, hoje 963 Uno 1. Salvador, azul 2794. Prossiga. Senhor, poderia coordenar com o centro, pós-momo, voar direto Barreiras? Aguarda 2794. O senhor escuta, senhor, grato 2794. É 311, decolada 03, chama controle Salvador, frequência 1208. Controle Salvador, 1208, 6319, obrigado, Marinho. É negativo, desce para 4000. Ainda não autorizado o procedimento para 4000 pés, confirmando 1020, ajuste? Permanece, 1020. Muito grato. Controle Salvador, bom dia, Xenera 63, 111, da El Passa 2000. Xenera 63, 111, contato radar na decolagem, suba via saída da El para nível de voo 360. Via da El subindo para 360, Xenera 63, 111. Xenera Salvador, azul 2794. Azul 2794, autorizada por hoje, Barreira. Autorizada, Barreira, 2794, graças. Autoriza a Proa, de Neida ou Motiva para o Oceaner 63, Bruno? Oceaner 63, 111, autorizado, Leida. Leida na Proa, obrigado. No 621, atingindo 4000 pés. No 621, deixa para 2000 pés, livre ali, essa X-Rayda, pistão zero, reposta habilizada. 2000 pés, autorizado X-Ray, reportará estabilizado igual no 621. Localizador, acionar 6250. Acionar 6250, completo final do procedimento de LS X-Ray, chame a torre na frequência 198, decimal 95. 295, Tango Juliette, Tango Zulu, meia dúzia de milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, mantém nível de voo 090, chame o controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. 5-1, estabilizado, General. Sente, continua a aproximação, aguarde autorização para o pouso. Pouso, reduz a velocidade para 1809. 1809, gol 9621, reduzindo. 250, pistão 0, pouso autorizado, vento 1, 3, 0 graus, 1, 0, 9. Tirei pouso, 250. 2065, pushback acionamento, 1, 0. Autorizado, pushback acionar, porta, 2065. Autorizado, mais chama, porta, 2065. Turno 621, no complete o sinal do procedimento ILS X-Ray, chame a torre na frequência 198, decimal 95. 1895 a torre, igual no 621 no grato. Torre Salvador, bom dia, igual no 621, 2,5 milhas para o Índia Sierra, avistando. Porte externa, aguardando a liberação para o pouso, tráfego avistado, igual no 621. 621, reportará. Identificação via chegada mare, desça para o nível de voo 050, o ajuste 1020. Ok, para o 050, 1020, perceba mare, voo 1094. Atrapalha o seu sequenciamento aproveitado para o voo 1094? Voo 1094, negativo, autorizado a approach ITAP. Descendo para o 050, intercepta a chegada mar em TAP. Para o 050, intercepta a chegada mar a partir de TAP e o gol para o 094. Muito obrigado. Prossiga, Papa, Papa Delta, Papa Tchak. Pegou o vento. 1, 2, 0, 120 com 10. Já, guia da via pista, pode de pronto, Lima, Lima Fox, pode. Bom, no 621, checa o trem, pista no 0. Pouso autorizado, vento 1, 2, 0, 0, 1, 0, 9. Lima e o pouso, pista 1, 0, gol no 621. O 2714, chame o centro Recife na frequência 1288, alternando 260. 288-260, chame o Recife, 2714. Conselho Salvador, Juliette Serra Lima, sua identificação. Papapá Delta, Papá Charlie. Mantenha-se em condições visuais, subida a critério, não há tráfego a reportar no setor. Afirmativo, recebo o transponder cruzando 6.700 pés. Porto Seguro, via Golf 677, ainda, pode virar. Roda 1-0, curva direita na Coral, 1-2-0-8, controle 5473, transponder, proteger 1-2-7-7-7. Porta lá. Táxi pro gol 2065 com POB de 183, temos uma autonomia de 3,30 e alternado Galeão. Copiado 183 a bordo, 2065, 3-0-0, contra 10.62. Autorizado o táxi, entendeu até outra vez no 612, o 2065. Salve, gol no 630, autorização Recife, boa tarde, bom dia, gente. Gol no 630, 130, Santa Pulga, transição Caju, aguardando o copo. Aguardo. Para Charlie, confirme seu chamado para pouso. Bruno, no Sierra 12, direito 219. Direita 219, boa noite. Patrulha 04 e Yankee Zulu Bravo? É, Kilo. Yankee Zulu Kilo, afirma. É, Santo Antônio Jesus, qual seria a radial ideal para prosseguir? Calma, 289. Ingresso na linha litoral, aguarde transferência, o Patrulha 04. Vai ingressar aguardando, 04. O Lima Lima Fox mantém a posição. Autorizados, Índia, ponte para dono 0, torre, 1-1-1-9-5, que legal, 1-0-2-0. Ok, está autorizado, então, prosseguir, está visual com a gente ingressando na 2, Índia, ponte de espera, 3-1-9-5, com 1020, vai chamar para ele, está bom, com o trabalho. 0, o ajuste na 0-2-0. Fazer a confirmação, a autonomia e o tempo estimado de voo? Serão 30 minutos, a autonomia está com 2 horas e meia. 2 e meia com 30. Sente, acione 0167, que seria o padrão, ou 1515, confirme. Ah, que sério, senhor. Sente, pode chamar o controle em 120.8 e dá a volta para 204. Dê a volta, vai mandar o 1515. No 621, no próximo, Juliette. 621, ingresso, Juliette, posição 05. Juliette, posição 05, momento. Controle ao Patrulha 04. Patrulha 04, mantenha-se em condições visuais, 500 pés na linha do litoral. Reposte no farol da barra. Cheque seu transponder e não recebo mesmo. A 1-5-1-5-0-4. Torre Salvador, bom dia, 2065, ponto de espera da 1-0 pronto. 2065, olhar e manter. Pista no zero. A linha é manter a 1-0-2065. Azo 2770, centro do acionamento, reporte pronto para o táxi. Portaral Azul. Estima 1340. Gente, 1340. Fox Trot, decolado 1-5, 1-2-0-8, controle. 1-2-0-8, controle, Lima São Fox. Salvador, muito bom dia, o papapá, Lima, Lima Fox, decolou 17, tá subindo no perfil da meta. Papapá, Lima, Lima Fox, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 200. Autorizado, nível 200, saída Momo, Lima, Lima Fox. Luna 094, desça para 2.000 pés, o ajuste 1020, autorizado LS X-Ray da pista 1-0, reporte quando estabilizado, canceladas as restrições de altitude em etapa. Positivo, livre das restrições em etapa para 2.000 com meia gente, o gol 1094. Papapá Juliette Serra Lima, desça para o nível de voo 050. Autorizado 050, Lima. Por Gol 2065, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-40 graus, 1-0 nós. Frequência do controle após? Por quê? Frequência do controle após a decolagem? 120, decimal 8. 208, obrigado. Informação Wolf, hora certa, 1-7, pronto, cover. Afirmo. Autorizado Recife, aerovia conforme o plano, nível 370. Saída Buca, transição Caju, pista 1-0, primeira curva esquerda. Transponder 5527, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. 370, Buca, Caju, da 10 pela esquerda, 5527, 208, voo. O número 630 está pronto, o número 612. O número 630, sente abaixo para o pushback. 630. O 2065, decolado 217, controle 120, decimal 8. 208, obrigado. O número 630 te considera autorizado acionamento, chão e pronto para o táxi. Autorizado acionamento, chão e táxi, o número 630. Lá, gente, suba via saída da EL para o nível de voo 360. Via da EL 360, vou nessa. Controle 1-4-0-4 com farol da barra. Patrulha 04, confirme a da presente, quantas milhas para o destino? Em princípio, 15 milhas. Gente, patrulha 04, na tráfego a reportar no setor, tem a frequência livre para autocoordenação. Gente, 04. Bono 094, eu informo o tráfego mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação, na posição de 1-0. Ciente, o Bono 094, acerta tráfego, ainda não assiste. Papapá Juliette, Serra Lima, desça para 4 mil pés, o ajuste 1-0-2-0. Azul 2770, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 1-0 via Taxway India. Quando pronto, chame torre em 1-18-95, ajuste 1-0-2-0, bom voo. Autorizado táxi, o Azul 2770 via India. Ponto de espera vai chamar torre 1895, Beato. Papá Juliette Serra Lima, confirme, acertando algum desvio? Não, negativo. Esquerda, navegando na proa de táxi. Entendi. Controle a possibilidade da praia direto de destino. Lima de uma foto já está pisando 11:26. 630, 3:28, a bordo 127, alternado de Maceió. Voo no 630, sigo a TR da Azul, via parte principal e Índia. Quando pronto, ponto de espera, pista 1-0, chame torre em 1-18-95, ajuste 1-0-2-0. 320, parte Índia, TR, chama 2-0-95, voo no 630. Gente, Olimpo 02, mantenha-se em condições iguais na proa do farol de Itapuã. Reporte para a descida. Juliette Serra Lima, desça para 3 mil pés. 3 mil, sai de descida, graças. 094, estabilizou o X-Way com campo aberto. Zona 094, complete final do procedimento LS X-Way, chame torre em 1-8-95. 1-8-95, obrigado, tem um bom serviço. Controle, possibilidade para o Adverso Destino, para o Lima Lima Fox. Confirmeira do Destino, Lima Lima Fox. 317, né? Afirme? 317. Lima Lima Fox, autorizado da presente para o Destino. Direto Destino, Lima Lima Fox, grato. Juliette Serra Lima, desça para 2 mil pés, autorizado ILS X-Ray da pistão no zero, reposta estabilizada. 2 mil X-Ray, graças, informarei. Limpo 02, não atrapalha reportar no setor, decida critério para altitude de tráfego. Reporte 40 milhas em Salvador. Bom, 094, tráfego avistado. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 130 graus, 8 nós. Ajuste de altímetro no 020. Tem 20, livre pouso no zero, gol no 094. Azul 2770, decolado aos 22, controle 120, decimal 8. 208, chamada Azul 2770. Centro Recife, na frequência 1288, alterna 1260. 1288, 260, Lima, na foto, graças a Deus. Controle de Salvador, bom dia, Azul 2770. Do 2770, contato radar na decolagem, suba via saída Coral para o nível de voo 180. Coral 180, do 2770. Salvador, bom dia, Gol no 561, informação Golf. Gol no 561, aciona identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 050, o ajuste 1020. 050, 1020, seria possível o Guaitap? Gol 1561 autorizada para o de Itap, percebe que está em Itap a chegada mar. Ciente, Itap, Itap mar. Salvador, bom dia, Alfa 3, 296, por 0206. 3896, acione identificação, via chegada mar e desça para o nível 060, ajuste no 020. 060, 0020, acione identificação, via chegada mar e desça para o nível 060. Eco Delta Fox. Prossiga, Eco Delta Fox. É, Eco Delta Fox está no retorno, seu amigo, de balança, está mantendo o número de ação na grande eleitoral. Com 03 aberto. Eco Delta Fox mantenha via corredores 1.500 pés, reporte no Através de Veracruz. Reporte Através de Veracruz, ó. Está mantendo Veracruz mais bem, meu amigo. Gente. Gol 2065, chame o Centro Recife na frequência 1251, alterna 1-3-3-3-3-3-9-5. 251-3-3-3-9-5, obrigado. Vento 1-4-0 graus, 1-0 nós. Realizar decolagem pista no zero, com 9-3-0. Controle Salvador, Azul 4207, descida 1-6-0. Tá 4207, acione a identificação, voando a Lagoinhas para interceptar a chegada Bonf, desça para o nível de voo 070, ajuste no 020. Voando a Lagoinhas, intercepta Bonf, desça 070, ajuste no 020, ajuste 4207. Controle, Salvador, bom dia. Aqui é o Papa Romeu Serra, no DV, está ciente da informação Golf. Papa Romeu Serra, November Victor, acione identificação. Confirme no ponto ideal de descida. Aqui, eu estou atualizado até o 2090. Se possível, pode voar na etapa, cara. Papa Romeo Sierra, November Victor, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 055, seu limite é o localizador, desça para o nível de voo 080. 055, limite ao local, Sierra, November Victor. Yes, completo, Juliette Sierra Lima. Juliette Sierra Lima, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 895, boa. Ente Olimpo 02, mantenha-se em condições visuais, proa do farol de Itapuã, reporte visual farol. Já na venda do Victor, confirme a intenção de pouso. 17. 7. Controle Salvador, gol no 630. Gol no 630, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível de voo 370. Sobe via 370, 630. Eco Delta Fox, mantenha o corredor Veracruz, reporte Interlagos. Reporta, ingressando Interlagos, Fox. Um abraço, Arthur. Bom, querido, abraço. Favorelito. Gol no 648, solo Salvador. Autorização, Marcelo. Gol 648, hora certa 3-0. Informação Golf, autorizado Maceió, aerovia conforme o plano, nível 350. Saída Puca, transição Caju, decola pistão no 0, primeira curva esquerda. Transponder 5552, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Autorizado Maceió 350, Super Zulu 97, Puca, Caju. Decola da 10, 552, transponto 208, controle, igual no 648. 648, correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Funcionar 64. Red Serra Lima, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no 0, vento 140 graus, 08 nós. Obrigado, baixou e checou, Lima. De altitude em Itapuã, ajustou no 020, autorizado LS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado. Está livre, descer para 2.000 pés, com 1.020, reportará estabilizado, agora 5.001. A Novembro Vitor, reduz a velocidade para 2509. Estamos até 250 já. Tem condições de reduzir para 2309. Negativo. Negativo. Sete, inicie redução para 2309. Papapá, Alfa, Tango, Tango, autorizado para seguir o táxi via faixa principal e faixa 3, reporte calçado. Reporte de coordenação. Paulo Salvador, aqui é o Gol, Gol, Norte Saída. Aguarde, gentileza. Repita a mensagem, aeronave que chamou o solo. Gol, Gol, Norte Saída. Pátio 3, posição... Lima, solicito autorização de reboque para o pátio principal, posição número 6. Aguarde com gentileza, Golf Oscar Índia. Delta Fox, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 295, Fox. Autorizado Serra Novembro Juliette Killer, via conforme, nível 100, saída Arbor, após direto. Decola pista 10, primeira curva direita, transponder 5532, controle em 120, decimal 8. Grato. Usa velocidade para 2309. 2309 agora, azul 4207. Boa! Isso é o papapapa, Juliette Serra Lima, livrando aqui na Delta, nossa. Escuta para o táxi. Juliette Serra Lima, boa. Confirme o local de estacionamento. Apartamento aviação geral. Finalmente era aqui na minha frente, segue em frente, coisa. Confirma? Consciente. Prossiga via táxi veículo, parte 3, atento às instruções do balizador. Ainda não possuo a posição. Vamos ver aqui. Informarei ao oficial do balizador, Lima, direto. Solo Salvador, 648, pushback, acionamento 1-1. No 648 autorizado, reporte pronto para o táxi. Forçar a táxi, 648. Olimpo 02, suba para 1.500 pés, o ajuste é 020, solicitação da torre. Gente, 1.500 pés, o... Ou depois das dois. Atingi 080, Novembro Vitor. A Novembro Vitor desça para 4.000 pés, ajuste 1020. V24.000. A Novembro Vitor desça para 3.000 pés.